Olá, ouvintes! A Rádio Comunitária Aconchego apresenta o informativo Coronavírus, fatos e evidências para disseminar sem medo. Bom dia a todas e a todos, meu nome é Robson, eu faço parte da União dos Barraqueiros da UFPE e também da diretoria do Sintras, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal de Recife. E nós estamos aqui trazendo uma preocupação em relação aos nossos companheiros e companheiras do trabalho informal de uma forma geral. Vem sendo veiculado pelo governo federal a importância de um valor de R$200 que será destinado aos companheiros e às companheiras que trabalham no comércio informal e na informalidade devido a esse surto de coronavírus que tem obrigado as pessoas a fecharem seus estabelecimentos, aos comerciantes informais de estarem na rua vendendo suas mercadorias. Com base nisso, fica a grande preocupação em como se sustentará essas pessoas que vivem da rua, que vivem da informalidade, já que não têm nenhum direito garantido e que precisam estar na rua para trazer o pão de cada dia. Essas pessoas estão no momento vivendo só da ilusão e da palavra que está sendo dito pelo presidente que chegará uma ajuda às pessoas que estão na informalidade. Ajuda essa que não tem sido divulgada amplamente e com clareza. Ajuda essa que precisa e tem que ser feita através de um cadastro onde muitos e muitas que vivem na informalidade são analfabetos, não têm acesso à internet, não têm telefone, não têm computador e certamente não terão como fazer esse cadastro devido a não ter esses equipamentos e também não poderem sair das suas casas para estar buscando isso em lan houses e outros setores que fornecem esse serviço, já que tudo está sendo fechado. Então, com base nessas preocupações, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Recife vem aqui pedir à sociedade que também fiscalizem e cobrem dos poderes públicos municipais e estadual e principalmente o federal a ampliação da divulgação desse cadastro e como será feito e também da importância da cobrança do aumento desse valor, já que R$200 não é capaz de suprir as necessidades de uma família. Com base nisso também, trazemos aqui os dados do jornal Folha de São Paulo de 14 de fevereiro de 2020, que mostra que a informalidade supera 50% em 11 estados do Brasil, isso segundo pesquisa do IBGE, e que o trabalho informal atingiu o equivalente a 38,4 milhões de pessoas, também dados do IBGE. Então é hoje o trabalho informal a principal ocupação em 11 estados brasileiros e que essa porcentagem de 38,4 milhões de pessoas, ela certamente não será atingida na sua totalidade com um valor de 5 milhões que vem sendo divulgado pelo governo federal para que chegue às pessoas que estão vivendo do comércio e da informalidade. Com base nisso, desejamos e pedimos à sociedade comum que cobre, fiscalize e nos ajude a divulgar a necessidade de que as prefeituras e os governos estaduais também assumam a responsabilidade de estar criando algum recurso para que essas pessoas recebam. Nós do Sindicato do Comércio Informal estamos criando uma vaquinha virtual que está no site, está nas páginas do Facebook do Sintrace e desejamos que vocês também entrem no Facebook do Sintrace, curtam, compartilhem e façam suas doações na vaquinha virtual do Sintrace. Agradecemos a todas e a todos, ficamos vigilantes e nos ajudem a cobrar dos governos estaduais e municipais, assim como nos ajudem a cobrar do governo federal que esse recurso chegue às pessoas e que chegue de uma forma mais clara e mais facilitada. Você poderá encontrar este áudio e outras informações no nosso blog radioaconchego.milharal.org. Espalhe fatos, não medo. Uma, lava outra, lava uma, lava outra.